Diego 995, desço para 2 mil pés, um ajuste no 0, 1-1, para chegar a bom fim. Diego 104, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, chegada bom fim. acesso autorizado, pode realizar o whisky, John. O 357, desce para 2500, reposta estabilizado. 2500, reposta estabilizado. TAN 3507. Quem mandou? Três, uma, sete, uma. Prepara da guarda cópia. Tá no ILS com o campo à vista, o TAN 3507. TAN 3507, chame torre em 1895. 11895, TAN 3507. Bom dia, Gol no 607. Desça para 2000 pés, ajuste no 011, chegada a bom fim. Salvador, bom dia, TAN 3507 no ILS, baixado e travado, visual com o campo. Bom dia, 3507, pouso autorizado, pista 10, 170 graus, 9 nós. Autorizado pouso na 10, TAN 3507. Gol 995, reporte habilitado na LF. Sente o Gol 995, porta da estabilidade na LF. Bom dia, Gol 975, desça para 2000 pés, ajuste no 019, chegada bom. 2000, chegada bom, Gol 975. 7, no solo 33, taxível Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4, TAM 3597. Estabilizado ILS X-Ray. Volo 995, complete a aproximação, torre 1895. Torre 1895, gol 995. Gol no 995, pouso autorizado, pista no 0, vento 070 graus, 8 nós, check-in. Ok, baixado e travado, pouso autorizado 90, gol 995. Rodou 804, reporte estabilizado no LS. Reportarei, 804. 804, estabilizou ILS, trem vai chegar. Operativa de aproximação, Gol no 804, chame torre 1895. 1895, até mais. Taxi de Alfa Juliette, portão 62. Juliette Alfa Juliette 62, do 995. Torre 8, 1905. Boa noite, 04, você travou? Afirma, senhor. Estabilizado no ILS, trem baixo checado com aeródromo aviso. Gente, Gol no 804, vento 070 graus, 89, pouso autorizado, pista 1 no 0. Autorizado no 0, 804. Está 3171, não, aguarde só um instantinho para copiar, por gentileza. Prepara da El Leda após Leda Bridge. Autorizado no 10, aguardando copo, está 3171. Bom dia, Rio 5973, desço para o 050 na proa de TAP. 050 e TAP. 607, reposta estabilizada MS. Voltaremos no 607. No 7 no 5, inicie redução, né? Seguir tráfego da companhia, posição de 11 horas, aeronave a 6 milhas com 260 de grau. Permitido, iniciando a redução, vou no 7 no 5. Bom dia, Gol no 897, desça para 4.000 pés na chegada Monte, ajuste no 011. 011, 4.000. Inicialmente o número 2, Gol no 897. Copiado, pode prosseguir na proa de Monte, Gol no 897. Mulher. Solos 42, libera a direita, taxi via Alfa, reporte antes do Juliette. Reporte antes do Juliette, boa noite, 04. 3171, pronto, cópia? Afirmativo. Autorizado para Guarulhos, 360, na cola da pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Em Bridge intercepta uniformes, Luna May, segue conforme plano. Controle 120, decimal 8, responda 5440. Afirmativo, autorizado então 360 para Guarulhos. Decola no 0 da El, Leda, pode receber perigo. Interceptando pelo 16, no 208, no controle. 5440, responde 3, 1, 2, 0, 8, com controle. O gate com o nosso. Meia dúzia. Meia dúzia. Estabilizou, Golo 7, ela fez. Golo 7, 5, reduza para aproximação, chama em torre em 1-8-95. Reduzindo, chama a torre 2295, Golo 7, 5, até daqui a pouco. Salvador, bom dia, no meio 07, estabilizado o sinal, 1-0. Pista 10, 180 graus, 8. Riposo, 0 no meio 07. Salvador, bom dia, Gona 7 no 5. Final IGS, Exxon, 1-0. Baixar travado. Gona 7 no 5, número 2 para pulo, Amarei pista livre. Guardando pista livre, Gona 7 no 5, comando número 2. Para o time com 205, 4 de autonomia, Galeão. No 71, aguarde o gol parquear no 8, após iniciar o táxi até o ponto de espera, me chame pronto, ajuste 1011. Ok, 1011, está observando o mesmo, após o parquear no 08, inicia o táxi feito no 71. Noite 04, agilize para o portão 8. Agiliza para o portão, poderia repetir? 8. 8, bom, noite 04. No Sol 947, Paxiv Alfa, reporte as Juliette. Reporte as Juliette, 607. Destino 5,70 graus, 5,9, tudo autorizado, pista 10. Autorizado, pouso da pista 1-0, vou no 7 no 5. 107, portão 5. Portão 5, 107, após o 3. Usou 97, não sei o que levou, não sei se foi. Sala 49, portão 9. Portão número 9, zona 7, não sei. Próximo ao ponto 0, 0, próximo. Além da cola 3, 1, 7, 1, 70 graus, 8, 9. 70, 0, 8, 9. 1011, reporte estabilizado. 2011, reporte estabilizado, 5 graus, 73. E a 570, desça para o 50 na proa de TAB. Ao 50 na proa de TAB, perdeu contato com o centro, atacado na 570. Copiado. Olá 897, desça para 2 mil pés, ajuste no 011, reposta habilitado no LS. Caraca, 71, bom dia, submantenham 360, saída da EL. Controle, muito bom dia, está 3171, nada EL, passa 1700 metros. Bom dia, 3171, submantenha, 360, saída da EL. Então, 360, alguma possibilidade, vamos direto Leda? Autorizado Leda. Direto Leda, grato, 3171. 3153, 4 mil pés, chegada bom. E o 5973, controle? Prossiga. Tem condições de manter a velocidade até o externo? Positivo. Mantenha, temos lá como número 2 um transporte de órgãos vitais. Entende. Brasil 5973, complete a aproximação, torre em 1895. 1895, 5973. Aça 6570, prossiga para 2010, ajuste no 011, reporte estabilizado. 2011, reportará estabilizado, aça cargo 6570. Aço 2070 graus, 99. Podia confirmar novamente, está baixo travado? Aqui é 1573. Bem, pouso autorizado. Autorizado, 5973. No 8, 9, 7. O 9, 9, 7, aproximação, chame em torre em 1-1-8-9-5. Salvador, 8, 9, 7. Bom dia. 8, 9, 7, bom dia, com a aproximação, número 2 avistado, aguardo custa livre. 1-8, 9, 7. Aguardando. Ok. Opa, mandei dar uma reforçada na pista aí pra não ter problema, viu? Tá bom. Sol 73, na Rio, bem-vindo. Sol 58, a livrar à direita de imediato. Na minha escuta, prossiga Alfa Juliette 43. Alfa Juliette 43, de banda pista. Sol 7, baixo travado. Afirmativo, baixo travado. Pista livre, pouso autorizado, vento 070 graus, curte mais. Vente ali, pouso 90, boa noite, 0897. É, reportar o trem também. Salvador, bom dia, Azul, 4069, centro da Índia, autorização 340, Campinas. Sentiu inicialmente em 1-8.95 para autorização e estou sendo tráfego já, separe o subida da área inicialmente. Chame em 1895 para autorização. 1895, obrigado. 3171, chame Recife, 1251. 251, uma boa. Bem-vindo, Sola 00, agora ao livrar à direita, na minha escuta, Alfa Juliette, Portão 10. Alfa Juliette, Portão 10, Gol 897, obrigado. Gol Azul 4069, cópia. Campinas 340, rota conforme, Bridia, Pisulou no Mebra, rota Azulou, decolo no zero, primeira curva à direita, no perfil da Dael, Leda pós, Leda pós, Bridge, certo aerovia. 5463, transponder, controle 120.8. Chame quando pronto para o questionário. É. 6570 está estabilizado. Aça 6570, complete a aproximação, torre 1895. 1895, até daqui a pouco. A 3153, prossiga para 2000 pés, ajuste 0111, rebote estabilizado. Já está avistado, pouso livre, vento 070 graus, 8 nós, prossiga, rebote trabalho. Livre, pouso. Pista 10, apta cargo 6570. Controle, Salvador, total 9894. 9894, desço para o 050, chegada Mari, pro de Itap. Itap, Mari, descendo para o 50. 2153 e 4510. Esse é para 2010, ajuste 109, reposto utilizado. 2109 está na atividade, na frente, na frente. Solo 06, taxi via Alfa Juliette, parte 3. Alfa Juliette, parte 3. Transformador, bom dia, Oceania 211, posição 11, no centro da formação, índio, autorização para o Galeão. 211, autorizado Galeão, 360, toda pista 10, saída da El, Leda, após Leda, Bridge. Em Bridge, intercepta o uniforme Zulu 10 e segue uma forma clara. Controle 120, decimal 8, corresponde a 5465. Autorizado Galeão, nível de voo 360, decola da 10, curva direita da El, Leda, Bridge. Número Zulu 10, 120, decimal 8, a frequência do controle, 54625, frequência do transponder. O 6219. Poxa, 6219, apenas confirmando 5465 no transponder, chame para o pushback, senão. 4465. Tomar o pushback. 295. 295, bom dia. Maria, tem uma 3153. Após quando baixar de travado, vento 80 graus, 8 nós. 5-3 está baixado e travado, agora está 3-1-3. Repouso autorizado, pista 10, está na 3-1-3. Repouso, 40-40, estimou? Prepara da aérea e vai de chamada, azul 40-40. Gol 9-4-2, bom dia. 1-4-2, prepara a PUC, aguarde chamada. PUC, aguarda, gol 9-4-2. saltar 9894, desce para 2000 pés, 1011, reposta habilitada. 1011-2000, vai reportar estabilizado total 9894. 90, vai te chamar para cota. 3890. Autorizado. Autorizado, bom dia, sou obrigado, companheiro. Visando 53, falos 13, reporte antes da Juliette. 13, espera antes da Juliette. Da 40 da Azul, pronto, cópia. Autorizado com FINS 340, decola da pista 10, saída da EL, Leda após Leda Bridge. Em Bridge intercepta uniforme Luna Meio, segue no forme plano. Controle 120 decimal 8, transponder 5453. Correto, Azul, chame pro puxo. Luna 642, cópia. Pronto, 3890. Recife, 330, apareço 58. Recorda pista 10, saída Pouca, transição Caju. Controle no 208, transponda 5461. Decola da 10 na Pucaracaju. Controle 12, 8390, transponder 5461 na 3890. 3890, 120, decimal 8, controle, chame pro puxo. 308 na 3890, tá próprio ao puxo no 010. Salvador, tem autorização já do 804? Tenho sim, aguarde um instante no 804. 3890, puxa bem acionamento no 02. Sargento, 3890, aguarde um instante. Corrigindo, estou autorizado para puxar bem acionamento no 2, chame o táxi. Autorizado, semana para o táxi, está 3890. Luna 642, está pronto, cópia? Oi, o gol Luna 642, está pronto para cópia. Recife 390, Viapre 58, decola da pista 10, sai da Pouca, transição Caju. Controle 120, decimal 8, transponda 5471. Recife 390, eu vou 942, autorizado 390, Pouca Caju, decola da 10, por direito 5471. 642 é a primeira curva e a esquerda, chama para pushback assinar. É, tipo, é curva esquerda, com 942. Atualiza no 53, após a companhia, deverá o setor e ingresso para o portão 2. Companhia, reportando noite. Noite 04, cópia? Brasil, cópia, 1804. Talion 360, uniformes Lu 10, decola da pista 10, saída da El, Leda após Leda Bridge. Controle 120.8, transponda 5464. Exatamente o 360 para o Galeão, decora da El, da El, Leda, Bridge, aviso 190, após a decolagem 1208 e o transponde 5464, voo 1804. Porra, de 1804, sempre puxa. Chamará, voo 1804. Salvador, bom dia, 607, escuta a autorização, Guarulhos. Estabilizado o curso do localizador total 9894. Total 9894, complete aproximação, torre 1895. 1895, muitíssimo obrigado, companheiro. Valente. Fone 5473. Bom, 607, autorizado 360, Guarulhos, pista 10, saída da El, Leda, Bridge. Onde, 1700, pelo ano 6, daí conforme o plano. Controle 208, transponda 5473. Correto na 607, entra o pushback na minha. Vai. Então, em Salvador, total 9894 estabilizado. No curso do localizador, ou seja, 52 milhas e meia do externo. Boa noite, total. Oh, bom dia. Está visual com o campo? Ah, ainda não. Está ciente, reporte visual. Total. Total, vento 70 graus 5 nós, pouso autorizado, pista 10. Tem livre pouso, total 9894. Para puxa, funcionamento, boa noite, verão. Desconsidere. 04, no portão 8, autorizado, pista 10, funcionário. Desconsidere, boa noite, 04. Ah, tá legal, chame pronto. Obrigado, desculpa.